Obrigado, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, obrigado a vocês por esse carinho todo. E é um prazer enorme estar com vocês e fazendo assim, né? O que é tão difícil se fazer hoje em televisão. É tão difícil fazer um som ao vivo com a banda, essa banda que acompanha a gente nos shows por todo o Brasil. Essa é a banda de Alain Elazi, essa banda que vai com a gente em todos os shows pelo Brasil. É esse som do show, é o som do Brasil. Agora eu quero ver todo mundo cantando com a gente. Essa que é a sua paixão, ternura, mas todo mundo cantando alto, forte, porque eu só liguei pra dizer que te amo. É quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, só se estiver em seus lençóis, abrace pra descer e pense em nós. A impressão irá sentir o meu calor. Segredo da nossa amizade. nós somos dois passarinhos. Se um preciso alto consola, sempre tocando carinho.